Capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saúl e da sua casa sanguinária, porque matou os gibionitas. Então chamou o rei os gibionitas e lhes falou: ora, os gibionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém, Saúl procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibionitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibionitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saúl e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saúl, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saúl, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saúl. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha sido de Saúl, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saúl, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita. E os entregou na mão dos gibionitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saúl. Então foi Davi e tomou os ossos de Saúl e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Betesseã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saúl em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saúl e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saúl e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi, Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gob ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibcai, o usatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob, e Elanã, filho de Jeare Oragim, o belamita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como o eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos.